Estou aqui de novo junto ao meu povo, minha gente amiga. Quem me conhece sabe que eu detesto intriga. Uma saudade enorme come, deita e dorme no meu coração. Remédio indicado pra quem está errado é pedir perdão. Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar. Vamos fazer as pazes, tenho tantas frases pra te agradar. Saudade sai, me solta, estou aqui de volta pro meu bem beijar. Por uma briga à toa, quanta coisa boa a gente está perdendo. Sertão em noite branca, o dia amanhecendo. Nossa conversa linda tem segredo ainda pra um século mais. Não é pra nos gabar, mas não existe um par como nós dois se faz.